Eu busco tempo para tantas coisas. São tantos planos para pouco tempo. E em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, cuidado, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo. Vencer o Senhor da minha vida em todo tempo. De que vale ao homem, a qualquer homem, ganhar o mundo inteiro e por inteiro se perder? Ganhei o mundo, tentei de tudo, vivi sem calma. Busquei tão longe a história do filho pródigo, quanto tão perto, perto do pai, teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo. Vencer o Senhor da minha vida em